去那个白区。 喂，你好。 24, acionando o código transponder 0242. 0242, minha banda está. A subida está autorizada pelo número de voo 190, você da ponte. 2-4, autorizado ao Palmeiras 363, ok. 7-0. Chegada com média, nível de voo 050, pista 197. Chegada com média, nível de voo 060, pista 1-0. Mantenido de voo 170, serviço a dar encerrado 58 milhas a nordeste de Salvador, Chamaracaju, frequência 1-2-0, sinal 3, protegida, bom voo. isso, irei efetuar o procedimento de elenco que está circulado da cabeceira 17 ou vai solicitar vetores para final visual da 17? Deixe-me ver se foi. Desce via para 2 e o 10, o ajuste 10013, autorizado IEDS 2, é ponto estabilizado. Consegue o IEDS 3 para circular a carteira no 7 ou solicita vetores para o final visual da 17? 4, está fluindo do direita proa 045. Rota 4, do que está autorizado até 3.10 com ajuste no 013. Para o Alfa para a parada final 2017. Colônia 074, curva direita, proa 100. Ele aguarda o resultado de alta em campo para a modificação de regra. Voia CF cancelada 0148, deixa para 1.807, ajuste no 013, o ponto de visão com a Madonna CF fechando 6064. Canalia 074, chama agora a torre, toca 2.1, 1.8, sinal 9.5. Canalia 28, no solo 4.1, tiver esquerda, ele está com 3.1, mantém escuta, taxa autorizado via fácil, para o portão 04. solo a 3, Vera Esteira, via Lima, via parte da suportão 3. Para 3.010, ajuste no 013, operação para usina pista 17, mantenha presente para o limite a radial 340 Salvador. Correio, desça para 2010, ajuste no 013, sua direita para o 090, você pode parar no sistema de lembre. 7, ascendente, passando, esse é via Bombay 1, no para o nível de voo 050. Azul 4062, na sala 04, descida do Taxi Lima, prossiga parte via parte 1 até o parte 3, a posição informada é 2 Romeu, fica atento ao sinalizador no parte 3. 127, para tentar controle que vai fazer o procedimento para circular do IMSC ou após o TAP irá iniciar a decoração. Brasil 527, está presente, vista para 2010, 2001, autorizado o IMSC da pista 0, pode estabilizar.